Você conhece o Hitchcock? Conheço quem? Alfred Hitchcock, um dos maiores diretores do cinema, conhecido como pai do suspense. Não, mas você tem alguma indicação de filme dele? Bora pro Cinecom. Esse domingo vai ter uma sessão do seu clássico Um Corpo que Cai, às 7 horas da noite, lá nas Quatro Pilastras, e ainda tem pipoca grátis. Que massa, não dá pra perder. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Universidade Federal de Viçosa, Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.